longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe. 18:43. Ieri a lui io non ho voluto credere, era tutto così facile, ma ieri lui è andato via, oggi ormai dirgli addio non è possibile, non avrò che giorni inutili. Da ieri lui è andato via, ieri camminava in silenzio accanto a me, ieri ho cercato di chiedere. Così facile e non ho voluto credere. Da ieri lui non è più qui, camminava in silenzio accanto a me, ieri chiedermi perché io non so. Era tutto così facile e non ho voluto credere. Da ieri lui non è più qui, non è più qui accanto a me. Rádio Cidade Jundiaí. Oh, gota que falta no meu mar, pra que eu volte a navegar. Thank you. 18:55. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Me leve com você. meu sonho mais louco. Quero ver seu corpo lindo, leve, solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. Suas asas e solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Nove horas e três minutos. Fim de semana, todo brasileiro gosta de fazer um som. Uma cerveja bem gelada, violão de madrugada, samba e futebol. Eu trabalho o ano inteiro, de janeiro a janeiro, e não me canso de plantar. Passa boi, passa boiada, debruçada na janela, que vontade de cantar. Essa mistura com esse tal de silicone, ninguém sabe se é homem ou se é mulher. agonia. Chego na periferia com presente de Natal. Legal, legal. Dou comida, molecada, mando pinga na calçada. Tá na hora do jornal. Falta rango, falta escola, falta tudo a toda hora. Tá na hora de mudar. Vivo com essa vida dura, são milhões de criaturas. Brasileiro sempre acha algum motivo pra comemorar. Eu sou brasileiro, de um lado branco e preto eu tô vivendo assim. Eu sou vaqueiro. Eu sou brasileiro, de um lado branco e preto eu tô vivendo assim. Rádio Cidade Jundiaí. Cansei de carregar milhões de medos das pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Já tenho lá os meus anseios, meus receios que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótimo. Eu gosto do gosto da coragem, a melhor viagem é seguir a trilha que eu abri. Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim eu acabei de descobrir. Se perguntarem por mim, diga que estou ótima. O que está vendo em mim, eu já nem sei dizer. Será que a sorte foi onde eu não posso ver? Eu tenho céu de abril pra desentristecer. Serei o que sobrar de mim, sem nada a perder. Cansei de carregar milhões de medos das pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima. Eu gosto do gosto da coragem, a melhor viagem é seguir a trilha que eu abri. Eu me achei no colo do meu pai, a melhor parte de mim eu acabei de descobrir. E se perguntarem por mim, diga que estou ótima. O que está vendo em mim, eu já nem sei dizer. Será que a sorte foi onde eu não posso ver? Tenho céu de abril pra desentristecer. Serei o que sobrar de mim, sem nada a perder. 19h11. Quando negros sonhos vão pra cama com você, estranhas nuvens não te deixam adormecer. Se a tempestade invade o coração, é a criança que há em nós que te estende a Cidade Jundiaí. Você indo embora com aquele seu cabelo, você cabelo, boca e tudo, e o maldito tchau nas mãos, me deixando tão traumatizada com tudo que lembrar você. Seu nome em outra pessoa, as suas preferências, o nosso tema de amor. Fico vendo até você beijar outra boca enquanto faz arrepiar outra pele, dizendo as mesmas coisas que tanto eu ouvi.

19h27. Ei, se liga no que eu vou te falar. Cidade Jundiaí. Corre calma, Severina noite, de leve no lençol que te tateia a pele fina. Pedras sonhando pó na mina, pedras sonhando com britadeiras. Cada ser tem sonhos à sua maneira, cada ser tem sonhos à sua maneira. Corre alta, Severina noite, no ronco da cidade, uma janela assim acesa. Eu respiro seu desejo,

Cidade Jundiaí. Não. lágrimas no chão e ouvir que o tempo vai curar a dor que eu sinto. Dezenove horas e 43 minutos. Eu só quero de você o que você quer de mim. Melhor eu te perder do que ter você assim, tão distante de nós dois. Pra que tanta ironia? Tudo isso é pra depois. Vem buscar a fantasia. Te conheço muito bem, você sempre com esse jogo. Fica rindo e depois vem. Vem mexer, vem calar com fogo. Esse ego é muito. Trabalha tanto gente, nosso tempo já é pouco, nosso caso é diferente. Solta o teu cabelo e me chama, tira o teu casaco e me ama, me ama. Puxa esse lençol e me aquece, apaga a luz do dia. Cidade Jundiaí. Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no dance. Era mais um, só que num relance, pois seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aquele aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse tease e de close in close fui perdendo a pose até sorri feliz. E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Foco de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse please, jole no decote. Disparei com as faces rubras e febres. E voltou no derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Esposa, disse ele que agora só me amava como esposa, não como estar. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dancing, nunca mais dias, nunca me espelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. No derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drinking or dancing, nunca mais tears, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa 19:51. Eu sei que você gosta de passear, passear de pés no chão. Você no seu sossego sossega e cega o meu coração. Eu sei que você não gosta de me ver sem me arranhar, por isso eu vou te perguntar, me responda sem demora. Você gosta de me arranhar? Gosta? Então me arranhe toda hora. Então me arranhe toda hora. Eu sei que você não gosta de magoar. No.

Estação Rock, 100% Classic Rock. 7:26. Come on! Estação Rock. We'll be right back.

Você está ouvindo Estação Rock, a casa do Classic Rock. Steve.

Você está ouvindo Estação Rock, o ponto de parada do verdadeiro Classic Rock. Let's go. justice and you fall in love. It gives you blindness when you are the one that's hurting, 'cause they've got the gun. There seems no justice and you fall in love. De verdade, só aqui. Só aqui. Estação Rock. Música. preciso.